YJ 461, AM 990 kHz, Rádio Contemporânea. Louvores sem parar. Nossa rádio é a sua melhor companhia. Contemporânea, AM 990. é a sua melhor companhia. Contemporânea. AM 990. 7:21.